Ação e reação. Programa número 69. Estamos no capítulo 14. Título: Resgate Interrompido. Vamos acompanhando a narrativa de André Luiz. Agora, André Luiz, acompanhando o assistente Silas da Mansão Paz, tendo também a presença de seu colega Hilário, colega de André Luiz. Hilário é médico também, está aprendendo muita coisa. Como André Luiz também está aprendendo muita coisa, e nós todos com eles. Eles chegaram à casa de Ildeu e Marcela. Casal com três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Um casal numa situação terrível devido à estroinice do Ildeu, que arranjou uma amante. É um irresponsável, vai deixando os filhos para lá. Põe a culpa na Marcela, que não abandonou o lar nem os filhos. Você já sabe a história. Silas sempre arranja um tempinho para passar com André Luiz e Hilário por esse lar, por essa casa. Na função de anjos guardiães, vão sempre lá levar a sua ajuda. Espiritual, esses trabalhadores invisíveis, que a gente, em geral, esquece de agradecer seu esforço. Vamos voltar a um trechinho. Vocês se lembram daqueles tormentos? Todos que o Ildeu, perverso, vai sofrer a pobre Marcela. Mas ela não está abandonada, não. Porque Silas vai sempre lá, quase que diariamente, à noite, para aplicar alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Diz aqui André Luiz. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Paramos aqui no último programa. Vamos prosseguir. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar novo caminho. Queria interromper o resgate. Ignorante espiritual, não sabia que estava ali. Aliás, eles estavam ali reunidos. E o Deus, a esposa, a Marcela, os três filhos, Roberto, Sônia, Márcia, para resolver uma dívida kármica. Por isso é que o capítulo 14 tem esse título: Resgate Interrompido. Olha o livre-arbítrio funcionando. Só que o livre-arbítrio mal empregado resulta nas punições kármicas. Mas eu recordo sempre o que digo aqui. Karma não quer dizer sofrimento. Karma quer dizer consequência. Se suas ações forem boas, seu karma será bom. As consequências serão ótimas. Se forem más, aí o resultado será contrário. Ele queria quebrar o compromisso. Irresponsável pensa que Deus é irresponsável também. E arranja uma porção de justificativas, vocês viram? No entanto, vamos com André Luiz na narrativa. Como atender ao problema do amor às pequeninas? Vocês viram? Ele tinha uma diferença tremenda com o filho Roberto. Mas um carinho todo especial pelas filhinhas Sônia e Márcia. Por quê? Nós vamos ver lá adiante. Vocês vão ver a justiça de Deus. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? As duas é que o segurava em casa ainda. Sinceramente, pensava de si para consigo e deu. Não amava o Roberto. O filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça, com toda certeza. E ele refletia... Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, a amante, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas debalde. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática. Daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, lhe daria um tiro no coração, despistando a própria polícia. Nós lhe acompanhávamos a evolução do treslocado plano. porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, Iudeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão Paz que representávamos, o assistente Silas reforçou na casa o serviço de vigilância. Dois companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Nós nos achávamos, certa feita, em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. Vocês estão vendo que os espíritos não sabem tudo. Eles deixam vários irmãos designados junto aos casos para virem avisá-los, porque eles, um espírito como Silas, tem várias funções, várias obrigações. Essa questão da onipresença, onisciência, isso é para Deus, para o Cristo, para as almas mais elevadas do Espírito Santo, que forma o Espírito Santo. Prosseguindo. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados, é claro, os maus pensamentos criminosos atraíram criminosos que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Intentaria Iudeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. A equipe espiritual invisível, olha como eles trabalham, se comovem, se angustiam para nos ajudar. Sejamos pelo menos gratos a eles. Oremos também por eles, nossos anjos guardiães, nossos queridos irmãos, protetores, guias espirituais, dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, o assistente Silas, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, quer dizer, chamou vários espíritos que estavam em várias funções em outras residências ali. Espíritos bons, é claro. Inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. É, afastaram dali esses criminosos para diminuir a força da corrente do mal. Por isso ninguém pode deixar a LBV desamparada, a religião de Deus desamparada, o templo da boa vontade, as obras dessas duas instituições magníficas, a mocidade legionária, os soldadinhos de Deus, a pré-mocidade, abandonados. Falo para argumentar, é claro. Os legionários da boa vontade de Deus e os cristãos do novo mandamento são responsáveis. Senão, não são legionários da boa vontade de Deus, nem cristãos do novo mandamento. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. Olha a questão dos ensinamentos, das exigências fraternas dos legionários de cima, com os quais trabalhamos no trabalho, digamos assim, trabalhamos no trabalho, servimos no trabalho da mediunidade direta, nessa grande missão de unir A humanidade de cima, a humanidade de baixo. O que, é que eles pedem? Sintonia. Sintonia no bem. Vejam, o Wildeu estava na sintonia do mal. Por mais que Silas quisesse ajudá-lo, a dificuldade seria grande. Por quê? Porque o Wildeu estava sintonizando as esferas mais baixas. Alcoólatras, criminosos, delinquentes contumazes. A madrugada ia alta. Por isso é que não podemos esquecer das preces, da prece da vigilância espiritual, que vocês devem todos fazer antes de irem deitar-se, senão vão se encontrar com espíritos desse tipo que o Deus trouxe aqui. O nosso amigo está trazendo a prece. Quando ele trouxer aí, a gente levanta a música, né? Aquela coisa toda. Mas vamos prosseguindo aqui na leitura. Ah, sim, porque se eu falei na prece da vigilância espiritual, tem que fazê-la agora. Senão, quem está ouvindo o programa pela primeira vez, ou é novo na nossa audiência, poderá ficar sem saber que prece é essa, que vai fazer antes de dormir. Daqui a pouco eu terei aqui a prece nas mãos. Voltemos com André Luiz. A madrugada e a alta. Com o coração precipitado, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas, reencarnadas, tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias. Os pensamentos são claros aos espíritos. Certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Sila, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Pegou uma das filhas, o espírito de uma das filhas, enquanto dormia, e trouxe para ver o que, que aquele pai criminoso estava premeditando. Foi o jeito que Silas arranjou para impedir o crime. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate, por favor. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na mão direita e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando tremendo alarido. Marcela, a esposa, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles, o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto. Bem, as palavras dessa mulher extraordinária, sofrendo, nós vamos ver no próximo programa. Vocês desculpem a emoção, porque às vezes eu leio aqui as páginas, mas eu tenho que interpretar. Isso não pode ser uma simples leitura mecânica. São comoções. São lutas. É a trama de espíritos trevosos e reencarnados em condições deploráveis de caráter, mas também os exemplos magníficos de almas em sofrimento, mas com grande cabedal de dedicação, paciência. Por isso é que nós temos que orar, não é? Está aqui, ó. Como eu prometi, vocês podem adquirir essa prece nas igrejas da religião de Deus em todo o Brasil, ou nos órgãos assistenciais, órgãos de promoção humana, social, também espiritual. Porque a LBV vive a ética da religião de Deus, da legião da boa vontade. É uma prece, o autor é o irmão Alziro Zarur, o saudoso fundador da legião da boa vontade, proclamador da religião de Deus. Prece da vigilância espiritual. Vamos lá? Vamos nos concentrar. Ficar um pouquinho em silêncio. Para entrar em sintonia com os maiores da espiritualidade superior e também com os nossos amigos invisíveis, nossos anjos guardiães. Nós temos o nosso anjo guardião, mas conforme o nosso merecimento, poderemos atrair muitos e muitos auxiliares e até espíritos superiores, hein? Em expressão de conhecimento eterno para junto de nós. Vamos orar. Deus está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da Divina Legião da Boa Vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus!